final do 10, Victor Kilo Delta. Roma final do 10, Victor Kilo Delta. Mantenha a cabeceira, aguarde para a decolagem, o Whisky Romeo Vitor. Ainda está final da 1-0, Victor, que é o Delta. Gente, autorizado, toque remetida na 1-0, vento 1-3-0 graus, 08 nós, o Victor, que é o Delta. Voo 1705, decolada hoje 2-6, controle agora 1-19-8, bom voo. Devolve, obrigado. É, só confirmando, autorizado pouso na 1-0, Victor, pelo Delta. Autorizado, toque remetida na 1-0, 1-3-0 graus, 08 nós, Victor, pelo Delta. Pelo Delta. 242, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador, Aracaju, 1203. Romeu Vitor, para informação, devido à coordenação com o controle Salvador, para separação de tráfego, decolagem mais 3 minutos, mantenha a cabeceira aguardando. Suficiente, mantenha a cabeceira, Whisky Romeu Vitor. Zero 5. Zero 5, repasse na rotatória visual com costa. Delta remeteu aos 2-2, inicie curva à esquerda, perna do vento da 1-0, reporte na perna do vento através norte da torre, Victor Kilo Delta. Kilo Delta. Essa descida aí foi um procedimento que fez sobre a pista? É, não entendi, pode repetir? A gente observou aqui da torre que o senhor subiu e após desceu com a aeronave, foi um procedimento? Tá, sim, aqui, mas é um treinamento bom no motor. Entra. Tá, obrigado. Meu país, canceladas as restrições de altitude, agir chama 03, livre ILS, reporte estabilidade. Gira a base e reporte na final do 1-0, Victor Kilo Delta. Chama na final do 1-0, Victor Kilo Delta. 28 e ao termo 1260. 08505, Salvador, o Fosfero 8505. Fosfero 8505, confirmando a intenção de pouso, cabeceira 1-0. Acima, acima, liga no hotel. Mantenha a sinal da pista 1-7, aguardando autorização para gerar base para 1-0, o Fosfero 8505. A gente mantém a sinal da 1-7, aguarda a direção para base para 1-0, 8505. O Vitor seu Kilo Delta, autorizado o toque remetido na 10, 140 graus, 08 nós. Toque remetido na 10, 08 Kilo Delta. Papapá, Whisky Romeo Vitor, autorizado a decolagem pistão no 7, 140 graus, 08 nós. Ciente de decolagem da 17, Whisky Romeo Vitor. Centro Recife e ao mesmo tempo que continua a rota, a Azul 2700. Ciente, mantenha a rota, Azul 2700. 503, trata do Java Estado, autorizado pouso, cabeceira 10, 2140 graus, 079. Ciente, policial para 510, autorizado base para 10875. Vitor Kilo Delta, arremeteu 32, autorizado curva à esquerda. 1.010, perna do vento, na costa da 10 norte da torre, o ouvido aqui é Delta. Kilo Delta, obrigado. Whisky, o meu Vitor decolado aos 3.2, controle 119, decimal 8, com voo. 19.8, gráfico, uma noite. Se o Romeu Vitor, boa noite, contato radar, suba para o nível 380, saiu da árvore. 380 na saída árvore, Luiz, calma, Vitor. Lanterna do vento do Edex. Matheus, tinha a possibilidade de fazer uma base curta da 17, posicional? Sim, o Vitor, que o Edex, agora vamos trabalhar em norte, depois de Salvador. Matheus, tinha. Thank you. Bravo, boa noite, atmosfera 2550. Para 2550, boa noite, autorizado chegada Mari, deixa para o nível 060. Chegada Mari 060, 2550. Fala, comparação. Autorizadora Tucano 3858. É 3858, completo sinal de Sena Torre, ano 1895. 295, obrigado, hein? Sou 9168, cancelado as restrições de altitude, lista para 2000 pés, a lista na 013, Chifre LS, reporte de estabilidade. Pois falar, estabilizado, 2000, nível das restrições, o 9168. Agir 2781, estamos centro Recife, 1288 e alterne 1260. Recife 288, altera 260, azul 2781. 0182. Voos autorizados, posiciona 03858. 1260. Ciente Recife agora, 1288, altera 260, boa noite, então. Boa noite. Aí, então, 2550, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ali chama 013, autorizada a final e avião se reporta estabilizado. Descida para 2000 pés, sem restrições, com 1013, se for para estabilizar o ILS da 10. 1968, estabilizado, pode ficar. Plano 68, complexo final de cima torre, 118, 95. 1895, 1168. Salvador, boa noite, voo 1168, final em baixo travado. Voo 1168, Rio Ponto Pistão 0, vento 150 graus 07, né? Rio de Ponto, voo 1168. Salvador. 1168, solo 49, livre direito, chama solo em 12, solo de sinal 1. Solo 2 a 1, vou com o 1169. Salvador, boa noite, acelera 6310, informação passada. Acelera 6310, boa noite, acelera identificação via Mari, deixa para 2.6, ajuste 1.0.3. Rio 13 é o ajuste, acelera 6310, pode vá com prodigura. Né? 6310, autorizado Duna. Muito grato, mano Duna, 6310. É 2550, estabilizou? Afirmativo. Corre na frequência 1-9-9-5. Grave 2-9-5, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, força 2550. Salve 2550, cheque pra entre ponto 10, direção 140-08. Baixar travado, 2550. Automático, qual que é a autorização de pouso? Salvador, boa noite, Bono 096, com informação Quebec. Bono 096, autorizado via Mari, deixa para o 050. 050 via Mari, Bono 096. Backtrack para as autoridades, ok? Estou corrigindo até o parque sendo autorizado, é a porta que está ali. Foi para a porta que está ali, para evitar formações da frente. Estou no 096 autorizado. Autorizado, vou orientar, vou no 096. Controle 1-6-0, passando agora 4-600 completamente visual. Possibilidade de vão para o externo e prosseguir a descida. 6-9-0 autorizado, prossiga para 1-1700, é posse estabilizada. Ok, 1700, só não estabilizado, 1-6-0. 6300. Décima zero, chama em torre na frequência 1 9 8 9 5. 8 9 5, né? 3 9 0, mesmo ponto. Salvador, voo Xanel 6310, passou de terra, baixado pra lá. Xanel 6310, livre pouso 10, vento 140, grau 07. Livre pouso 6310. Para 2000 pés, o ajuste padrão está autorizado em LSX-Ray após o localizador. 2000 pés autorizado em LSX-Ray, vai reportar estabilizado o ajuste padrão, o 1096. Segue via Alfa Juliette, portão 1, faixa principal. Alfa Juliette, portão 1, 6901. 96 estabilizou? Estabilizado, vamos 096. Corre na frequência 18095. 18095, gol 1096. Salvador, boa noite, vou no 096, final da LS, Freio, Machado Vaz. Vou no 096, livre ponto, piscina 0, vento 1, 40, VA, 07. Autorizado, pouso, pista no 0, gol 1096. Salvador, boa noite, chegou 12043, cliente da CBEC para autorização, Guarulhos 310. 043, boa noite, prepara a Nero, da morte para guardar o poder. Tá, a gente está aguardando o 12043. Boa noite, voo 1973. Autorização 360 Galeão. 1973, boa noite, número 2 para a cópia. Prepara Dael Leda Irome. Dael Leda Irome, voo 1973. 1096, Saulo 1013, livre direito, chama Saulo em 121 de Saulo. Direito, Saulo 121 de Saulo 1, voo 1096. Boa noite, 096, levando via Fox Trot. 096, boa noite, segue via Alfa Juliette, portão 741. Alfa Juliette, 741, voo 1096. 2043, pronto, qual é? 243, 243, autorizado Guarulhos, chover por volume 0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El Leda Motiva, aciona 5-1-1-7, controle 1-1-9, destino 8. Seja autorizado Guarulhos, nível 360, via a C-2-1-0, suporte a Tomaté. Decola da 1-0, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, transponda 5-1-1-7, transfuga o controle 1-1-9, destino 8. 2043, cotejamento correto no 8, chama pronto. Entra. 1973, pronto, cópia. Pronto, 1973. 1973, autorizado Galeão, via Ampla November 857, após conforme rota, nível 360. decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5112, controle 1198. 3630 da Leão, alta plan de volta, November 857. Decola da 10 com curva à direita da El, Leda e Rumi. 5112 transponder, 1198 ao controle, gol 1973. 1973, protegimento correto no 4, chão pronto. Tá bom, 1973. 973-904, pushback, estacionamento. 1973-4, utilizando o chama táxi. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 27 na 5. 2795 é a sua identificação. E 10 cor, azul 2. 2795 está em contato com a DAM, 67 milhas nordeste de Salvador. Oi, Bonf, 36 está chegada a Bonf e a Costa é a traduzida. Afirma, atualizado Bonf, obedecida Bonf, Star Bonf. Para 1-0 em Salvador, NLS X-Ray, reporta descida, azul 362, boa noite, autorizado via Mari, desce até o 050. Autorizado vai estar, pelo 362. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca e Jamo Caju. Acana 5-1-1-5. Controle 1-1-9-8. Dado 5-3-5-0. Quero ver o Pesolo no 7. Acana 10 pela esquerda Puca e Jamo Caju. Acana 5-1-1-5. Controle 1-1-9-8. 2-0, no atendimento correto, no 1, reporta pronto. Para o táxi. 173 a bordo, 4 horas alternando Brasília. 1976, táxi via Índia, ponto de espera chamado em 198 decimal 95, altímetro 1013, bom voo. 1013, devido táxi, ponto de espera 1895, bom voo, 1973. Na autonomia, por gentileza? 4 horas de autonomia. 1973, bom voo.